sou mulher coringa, eu quero tua ginga pra te conquistar. Se eu te vejo indo embora, te agarro lá fora, cê pode ficar. Quero ver você de novo, sem mexer no nosso jogo. Nosso amor é coringa, eu quero tua ginga na beira do mar. Bom dia, eu sei que já tá quase na tua hora. Cê nunca prometeu não ir embora, mas tem mais de uma semana que cê dorme na minha cama. Bom dia, então o que a gente faz agora? Te passo um café, não se demora. Tua pele no sol, cabelo em mim, tão bom dia começar assim. Minha vida é feita de aventuras, quero correr nas tuas curvas. Vem comigo nesse amor bandido. Nosso amor é coringa, eu quero tua ginga pra te conquistar. Se me ver indo embora, me agarra fora, eu posso ficar. Quero ver você de novo, sem mexer no nosso jogo. Nosso amor é coringa, eu quero tua ginga na beira do mar. Vem comigo, então vem comigo. Ai, ai, vem comigo, oh, oh, oh. Ai, ai, ai, amor, eu tenho tanto pra falar. Você conhece o meu navegar. Uma parte de mim tem medo e outra parte quer ficar. Eu sou pro que der e vier, e se for pra ser, seja o que Deus quiser. O crime só compensa se você tá junto. Somos um do outro, somos tanto mundo. Me chama pelo nome, vem me ver. Eu não quero amar, eu quero você. Nosso amor é coringa, eu quero tua ginga pra te conquistar. Se me ver indo embora, me agarra lá fora, eu posso ficar. Quero ver você de novo, sem mexer no nosso jogo. Nosso amor é coringa, eu quero tua ginga na beira do mar. Vem comigo, então vem comigo. Ai, ai, vem comigo, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ai, ai. Nosso amor é coringa, eu quero tua ginga pra te conquistar. Se eu te vejo indo embora, te agarro lá fora, cê pode ficar. Quero ver você de novo, sem mexer no nosso jogo. Nosso amor é coringa, eu quero tua ginga na beira do mar. Bom dia.